320, livre decolar da 1-0, vento 1-0 graus, com 7 nós. Tá livre, vento 320. Mike Oscar na rotatória. É com Mike Oscar, em qual parte do destino? Vai pra Bata, aqui na interseção na capital 1-7. Gente, livre pouso na 1-7, vento 1-0 graus, com 7 nós. Altímetro no 009. Grato, Mike Oscar. Engraçado que não, livre pouso. Decolado 1-2, controle 1-2-0, decima 8, bom voo. 0-8, vou atrás. Controle Salvador, o Webjet 6720 decolou, passa 1500. Webjet 6720, contato radar, sobe mantém 340, saída da EL, Leda Brins. Da EL, Leda Brins, subiu 340, possibilidade válida, tá presente? Web 6720, mantém o perfil da saída, temos força aérea à sua frente. Mantém a perfil. Tá passando através do cluster, já é uma mais forte. Lima Mike Fox completa com a torre 11895. 7295. Salvador, boa tarde, Lima Mike Fox, passou através do situação, pra ingresso após o passo da Bata. Confirma a Bata? Confirma, chegou. Represente, segue para o 1-7 com base pela direita, o Lima Mike Fox, reparte na base para a final da 1-7. Está presente, para a base da 1-7, reportará o Lima Mike Fox. É com Mike Fox, a frequência livre é estacionar. Brasília Fox 2525 Direct Bridge. Direct Bridge 1-7, Lima Mike Fox. Lima Mike Fox, check o trem, livre pouso na 1-7, vento 1-2-0 graus com 8 nós, altímetro no 009. Sim, ativo, helicóptero, livre pouso na 1-7, Fox. Informa o pátio após o pouso? Vai pra Bata. Gente. Controle Web 6720. Prossiga. Solicita desvio, mantendo a prova 220 da formação vertical de Dael. Web 6720, ciente dos desvios, informa por quantas milhas irá manter a prova 220. Passando Dael, aproximadamente 10 milhas após Dael. Puxe acionamento no portão 01, o altímetro 1009, chame para o táxi. Autorizado, né, para o táxi, 601. Recife Country, frequency 133.25. 133.25. Gente, livre táxi, a frequência de livre estacionamento, eu sou o Alfa 17, Mike Fox. Controle Salvador, no 35219. Prossiga. Como que temos informação meteorológica à nossa frente, vamos fazer uma desvio de 10 milhas à esquerda. Gente, 35219, chama o Centro Recife em 1260 e 1288 e informe ao mesmo. 260-22-8. Ok, autorizado para Guarulhos, nível 360, pela APA Zulu 16, até Belo Horizonte. Pode direto para a posição Trive. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El, Leda Bridge. O transponder é 5532, o controle em 120, decimal 8, Cotege. Já contei novamente o transponder e controle? 5532 o transponder e 120.8 o controle. Pista livre, Guarulhos 360, pela Upper do 10 até Brive, Upper do 16 até Belo Horizonte, direto Brive. Decola da 10 com curva direita, da Leda Brive. 5532 é o transponder, 7208 é o controle. O Gol 940, correto cotejamento, já pronto para o acionamento no portão 10. Semana quando pronto para o acionamento no 10. para o táxi, Gol 601, está com 187 a bordo, 4 horas de autonomia alternando Campinas. 187, 4 horas e Campinas, está livre o táxi, via Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, quando lá, torre 1895. PNH permanece 1009, tenha uma boa noite, Gol 601. Livre táxi, Índia e Alfa, 1895, 1009, boa noite, 601. Papa Tango, Kilo Romeo Oscar, prossiga nos corredores, 1500 sites, reporta Paris. Salvador, boa noite, 601, ponto espera da 10 pronto. 601, olhinha decolada 10, vento 110 graus com 7 nós. Autorizado, olhinha decolada, pista 10, bom, 601. No decolado aos 27, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa, 601. Gol Salvador. Boa noite, Gol 601, decolou na Dial. Gol no 601, no contato radar, sobe manter 360, voa Leda. 360, voa Leda, 601. Livre rotatória, quilo Romeu Oeste, que reposta visual com o campo. Para outra para alternando Galeão, 4 horas, temos a voz 158. 158, Galeão 420, está livre o táxi à direita, no ponto de espera, torre 1895, tenha uma boa noite. Ocean 6259. 1895, obrigado. Triplo Papá Romeu Lima, prossegue em condições visuais e reporta visual com o local do pouso. Autorizado, chama o táxi, 1567 da Gol. Quilo Romeu Oeste. Quilo Romeu Oeste, 14, 1895. Torre, Papa Tango, Quilo Romeu Oeste. Quilo Romeu Oeste, da presente ingresso na final no 7, reporte final de 3 milhas. Reportará a final de 3 milhas. Gol no 601, chama Recife, 12545, bom voo. 2545, boa, gol 601. Romeo Oscar, livre pouso da 17, vento 1, 20 graus com 7 nós, altímetro 1009. Salvador, 6259, a linha decola da 10, vento 120 graus com 7 nós. A linha decola 10, chegou o Uno. Como é? 182, 350 em Campinas, está livre o táxi via Pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, altímetro 1009, quando pronto a torre 1895. Tenha uma boa noite. Pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera com a torre 1895, boa noite. Boa noite, Montana. Gente. Só Lagoa 273 para o posto de estacionamento no gate 3. Então, a aeronave da companhia taxiando a sua cauda em instantes. Assim que ela estiver liberada, está livre o push, chama para o táxi. O altímetro é 1009, gol 1273. Gente, após o colega da companhia, está livre, reporta para o táxi, gol 273. Solo 1940, na 10 para push, estacionamento. Autorizado, chame táxi. O altímetro 1009, gol 1940. 1940, autorizado, push, estacionamento, na para o táxi, na 10. Decolado aos 36, controle 120 decimal 8, bom gol. 208, obrigado, bom trabalho. Controle de Salvador, boa noite, Oxenê 6259, vai passar 1.700 pés. Oxenê 6259, contato radar, sobe, mantém 360, voa Leda. Prode Leda, subindo para 360, Oxenê 6259, obrigado. A gente vai manter a posição alinhado meio minuto devido à aeronave decolar da frente. Sete, livre decolar da 10, vento 10 graus, com meia dúzia de nós. Decolagem, voo 9567. Olha o Papa Rodolfo Lima, visual com o... Papa Rodolfo Lima, frequência livre. Graças a Deus, boa noite. Bom domingo. boa noite. Sete, decolado aos 39, controle 120 decimal 8, bom voo. Ok, 120 decimal 8, obrigado. No voo 273 para o táxi, grau VE de 194, autonomia 3:35, alterna Campinas, voo 273. Campinas 3:35 e 194, livre o táxi à direita, 1009 altímetro, quando pronto a torre em 18:95. Corrijo o altímetro 1010 agora, ok? Gente, livre táxi, a torre em 18:95, 1010, voo 273, boa noite. Eu, Paulo Salvador, voo 940, 194 a bordo, autonomia de 3 horas, 58 minutos, tem comprimento alternado no ponto do Galeão, está pronto para o táxi. O Galeão 194, 3 horas e 58, livre do táxi via parte 1 no Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, o altímetro agora 1010. Quando pronto, a torre em 1895, tenha uma boa noite, voo no 940. Parte 1 no Índia Alfa, ela está com a espera da 10, me chama a torre 895, obrigado, uma boa noite. Salvador, boa noite, é o 1273, ponto de espera da 10 tá pronto. Boa noite, 1273, a linha decola da 10, vento 120 graus com meia dúzia de nós. Gente, a linha decola da 10, voo 1273. Boa noite, Juliette Alfa Serra, prossiga. Juliette Alfa para o táxi. Você não é minha doida.